começando mais um podcast Geração 148, esse podcast número 4. Número 4. Estamos aqui já há 4 semanas tentando traduzir esse conteúdo para vocês. Já falamos sobre missão global, sobre ministério jovem, sobre vida cristã coerente. E hoje o nosso tema é Escola Sabatina. Escola Sabatina no século 21. Eu sou Felipe Tonasso, estou com meu parceiro Ezequiel Gomes. Estamos aqui mais uma vez nesse conteúdo maravilhoso, importante. E hoje nós estamos aqui internacionais. Bilíngues, internacionais. Estamos aqui com o nosso amigo Horácio Paredes, argentino. Por favor, se apresente, Horácio. Olá, boa tarde. Meu nome é Horácio Paredes. Sou estudante do UNASP, aqui, curso de teologia. Horácio argentino? 100%. Quanto tempo tá no Brasil, Horácio? 12 anos. 12 anos, o sotaque não nega. Não, tá. É marca registrada. Tá certo. E o nosso convidado especial de hoje é alguém muito importante nesse tema. Se tem alguém que pode falar desse tema, é este homem que está na nossa frente, né, Ezequiel? É isso aí. Este homem se chama Carlos Sanches e é o novo departamental de Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana para a Igreja Adventista. Pastor Carlos, diga um oi. E seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Diga um oi para nós, para todos os ouvintes aí que vão ouvir esse nosso podcast. Ok. Hermanos, estou muito, muito contento de poder estar aqui com vocês, porque vamos falar de um tema que a mim me apaixona. Un tema que es importante. Como departamental de la División Sudamericana, no tengo que inventar ninguna cosa, porque aquí tengo que trabajar con algo que ya existe en la iglesia desde hace mucho, mucho tiempo. Así que si alguna cosa nos apasiona ahora es la Escola Sabatina. Pastor, a gente tem feito esse podcast algumas semanas e as pessoas comentam. Provavelmente vão haver comentários na semana que vem sobre este tema. Então eu quero ler aqui, antes de a gente começar, um comentário sobre Ministério Jovem com Propósito. E aqui temos um comentário, e esse um comentário vai ser lido para que as pessoas entendam, você que está ouvindo agora, que se você comentar, nós leremos no programa seguinte. Então, sua opinião é importantíssima para nós. Muito importante. Então aqui o João Tojal, que já comentou no primeiro, diz o seguinte: Felipe, olá a todos, escrevo aqui de Maceió. Mais um excelente programa feito por pessoas que pensam fora da caixa. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, eu vou entender como elogio. Comprometidos com o ID e repensam e refazem ideias que já estão aí há muito tempo, porém aplicá-las do mesmo jeito já não surte tanto efeito como antes. Se faz necessário reciclá-las, contextualizá-las, torná-las relevantes e essenciais, apresentando o mesmo Jesus que conhecemos no século XX para aqueles que estão chegando no século XXI. Parabéns. Esse João está sendo um nosso ouvinte fiel. Um grande abraço. E como ele, nós estamos convidando você que está ouvindo esse podcast em qualquer lugar. Comente, porque nós leremos a sua opinião, a sua ideia, o seu protesto é importante para nós. Pastor, a gente falou aqui, o João falou também nesse comentário, sobre relevância. Né? Só que antes de entender atualidade, a gente tem que olhar para a história para entender o porquê das coisas. Então fala um pouquinho para gente, pastor. Objetivo da Escola Sabatina, como nasceu? Muita gente está ouvindo, não tem ideia. Vai à igreja, nasceu na igreja, mas não tem ideia. Então fala um pouco para gente do histórico, o propósito. Ok, então vamos falar algo de nossa história da Igreja Adventista e o papel que a Escola Sabatina desempenhou no processo de desenvolvimento da Igreja Adventista no mundo. Tiago White foi o primeiro pastor, o pioneiro da Igreja Adventista que escreveu as primeiras lições da Escola Sabatina. Ele escreveu no ano 1852. Em suas viagens longas que ele tinha, escreveu muita coisa. E a primeira lição de Escola Sabatina que ele escreveu foi dirigida para os jovens. Youth Instructor foi a primeira lição de Escola Sabatina, é dizer, instrutor da juventude. Depois, em 1853, um ano depois, foi organizada a primeira Escola Sabatina em Nova York. Depois foi no Michigan e assim a Escola Sabatina começou a crescer, a acrescentar-se ainda mais, até que Ellen G. White recebeu muita inspiração divina para confirmar, para afirmar mais a Escola Sabatina. E ela escreveu um livro que nós conhecemos na nossa igreja como Conselho sobre a Obra da Escola Sabatina. Certo. Aí nós temos muitos conselhos da inspiração divina com respeito à obra da Escola Sabatina. Por outro lado, depois, em 1985, como a igreja foi crescendo mais, se criou o Departamento do Ministério Pessoal. O Ministério Departamento Pessoal tinha o objetivo de encarregar-se só da atividade missionária que se fazia na Escola Sabatina. A obra da Escola Sabatina era tão grande, era tão abarcante, que toda a obra missionária partia e nascia aí da Escola Sabatina. Então, o início da Escola Sabatina foi um início missionário. Exatamente. Por exemplo, quando a igreja criou conveniente mandar missionários para fora da América, de onde saiu o apoio financeiro para subvencionar a estes missionários? Foi da Escola Sabatina. De aí que apareceram as missões mundiais da igreja, apoiar a obra em outros países. El trabajo personal que se hacía en la escuela sabática. Ellos se reunían en grupos, pequeños grupos, en la iglesia para cumplir algunos objetivos principales. Básicamente, inicialmente eran dos. Uno de ellos era estudio de la palabra de Dios. Ellos conversaban, discutían, compartían experiencias sobre estudio de un tema específico de la palabra de Dios. Y después hubo otro objetivo, o aspecto misionario de la iglesia. Ellos mismos testimoniaban de cómo ganaban a otras personas. Ellos convidaban a personas nuevas para esas clases o pequeños grupos que se reunían ahí en la iglesia y ganaban muchas almas. Pastor, é fato que nós precisamos pensar, repensar, fazer e refazer a Escola Sabatina constantemente. Assim. Ela é o coração da igreja. Eu estou aqui com um livro que você mencionou aberto no meu computador, e a primeira frase deste livro, Ellen White diz assim: a obra da Escola Sabatina é importante, e todos os que se interessam na verdade devem se esforçar por torná-la próspera. Assim. Isso é impressionante. E quando você percebe essas duas coisas ligadas, o estudo da Bíblia com a missão, você percebe o potencial enorme que tornou uma, vamos pensar assim, uma ideia de Tiago White, estudo da Bíblia, preparar coisas para os jovens, em 1850. E você vê hoje, em 2010, nós pensando, repensando, fazendo e refazendo a Escola Sabatina. A Escola Sabatina é o departamento mais antigo que tem na igreja, mesmo que a organização da igreja. Vocês se lembram? A data da organização da igreja foi em 1863. A primeira Escola Sabatina organizada foi em 1853. É o primeiro ministério organizado. Um primeiro ministério. Antes. E a Escola Sabatina, como o primeiro departamento da igreja, ele ofereceu para todos os departamentos que vieram depois uma estrutura, uma base para o trabalho missionário. Um molde, uma base. Exatamente. Eu falava para vocês que em 1985, o Congresso da Conferência Geral, e então eles decidiram juntar todos os departamentos da igreja em um só. E eles chamaram de Departamento de Ministérios da Igreja. Mas no próximo Congresso, 1980, o Congresso da Conferência Geral corrigiu isso que considerou um erro. E aí separou novamente a Escola Sabatina. Mas com o passo do tempo, a Escola Sabatina começou a ficar cada vez mais sozinha e fraca, porque apareceram muitos programas da igreja e começaram a esquecer, deixar de lado, a enfraquecer a Escola Sabatina. O Departamento do Ministério Pessoal, que foi nomeado como apoio para o trabalho da Escola Sabatina, agora ficou ao revés, ao contrário. Agora parece que a Escola Sabatina fosse o associado do Ministério Pessoal, mas não é assim. O departamento mais grande que oferece a melhor estrutura para a igreja é a Escola Sabatina. Vamos só relembrar aqui, pastor, para ficar bem claro para quem está ouvindo. Então, a Escola Sabatina nasceu com o propósito de missionário, depois estudo da palavra de Deus, essa ideia do relacional dentro do templo, isso, certo? Que exatamente. Hoje a gente tem um pequeno grupo, mas esse relacional. Confraternização. Eles compartilhavam, exatamente. Testemunhavam, uns chamavam outros. Sabe que originalmente Ellen G. White chamava a estes grupos de classes sociais. Olha que legal. Classes sociais, uma expressão que existe nos escritos de Ellen G. White, mas as classes sociais vieram da igreja metodista. John Wesley, que foi o fundador do metodismo, ele pregava e as pessoas que queriam unir-se a seu movimento, ele punha como uma condição integrar-se em uma classe social na reunião na casa. Assim nasceram as classes sociais dos metodistas. Quando os pioneiros adventistas fundaram o adventismo, aqueles que vieram do metodismo, eles trouxeram consigo classes sociais. E essas classes sociais eram estudos bíblicos de testemunho, confraternização, que eles faziam na igreja. Assim, para os evangélicos, nasceu a escola dominical, que é mais antiga que a escola sabatina. Depois, na nossa igreja, nasceu a escola sabatina como um meio para cumprir quatro objetivos básicos, como já se mencionou aqui. Estuda a palavra de Deus. Dois, parte missionária, alcançar a comunidade. Três, confraternização. E quatro, alcançar as missões mundiais, apoiar a obra em outros países. E esse objetivo é lindo. Muita gente não sabia até agora. Uhum. Tenho certeza que estão sabendo agora. É, nós sabemos que tivemos que estudar, né? Tivemos que fazer resenha desse livro e prova. Mas assim, pastor, vamos falar um pouquinho então. Tudo bem, a gente tem o objetivo perfeito, traçado por Deus, reafirmado por Ellen White. Só que hoje nós temos problemáticas a serem revistas. Ou seja, hoje de uma escola sabatina que era desejada e almejada pelos membros para estar com certeza cada sábado junto, hoje nós temos um fenômeno do irmão que só vai ao culto, né, que pula esse momento inicial. E que não vá para a escola sabatina. E que não vai. Ou então que troca, a igreja começa a querer fazer manejamentos para que a igreja vá. Então ele troca. Ele inverte a escola sabatina, põe o culto primeiro para que exista mais frequência na escola sabatina. A que se deve isso? O que, que o senhor imagina essas problemáticas da assistência, da frequência? O senhor colocou no começo uma questão de que existe uma raiz histórica disso, quando a escola sabatina começou a se enfraquecer em nome de um monte de outros programas. Mas agora, o fato é que hoje nós temos uma problemática um pouco mais específica do nosso tempo. Como é que a gente pode tentar entender essas questões para poder saná-las? Tem muitos fatores aqui, mas nós não temos uma pesquisa assim profissional feita como para afirmar fiacentemente que a raiz do problema é isto ou isto ou outro. Mas não precisamos tampouco ser grandes investigadores, pesquisadores para descobrir algumas causas de que debilitaram a escola sabatina e por que um membro hoje prefere só ir para a hora do culto e não para a escola sabatina. A primeira coisa que quero deixar bem claro é que e isso está no livro dos regulamentos da igreja, a única instância que tem a igreja mundial de unificar-se teologicamente, relacionalmente no mundo, é a escola sabatina. Por lo tanto, a escola sabatina é um dos departamentos mais importantes que tem a igreja. E o que se faz na escola sabatina é ainda mais importante do que escutar um sermão. Porque o lugar, o momento onde os irmãos aprendem, aplicam a Bíblia à sua vida, confraternizam com os outros membros da igreja, que apoiam as missões mundiais, é a escola sabatina. Pastor, muito importante, porque algumas pessoas dentro da igreja utilizam-se daqueles textos de Ellen White onde ela diz: deve haver mais estudo e menos sermão, para justamente, de repente, combater o ministério. Só que eles deixam de entender que a escola sabatina é exatamente esse momento no qual as pessoas vão se reunir justamente para estarem livres para opinarem, para discutirem, para testemunharem. Então, ou seja, a questão não é substituir o sermão do culto por qualquer tipo de conversa ou qualquer tipo de estudo, mas sim usar o momento da escola sabatina. Exatamente. Cada um tem seu lugar. Pastor, olhando para trás, vendo nossa história, o começo, vemos que a escola sabatina, de alguma maneira, no começo da igreja, foi o coração missionário da igreja. Nós olhamos hoje para o presente e vemos uma realidade talvez um pouquinho mais apagadinha da missão, do cumprimento da missão. Será que por causa de nós termos nos distanciado dessa essência do estudo da palavra, do envolvimento, nós temos hoje um panorama missionário um pouquinho mais apagado? Mas você foi muito generoso a falar de que a escola sabatina apagou um pouquinho na parte missionária. Seu desafio é grande. Mas eu quero dizer para você, hoje a escola sabatina, como está, não tem nada de missionário. Porque agora toda atividade missionária está por outra parte. E nós hemos desaproveitado uma estrutura que nós temos que se chama Escola Sabatina. E Ellen G. White falou até a cansancio, dizendo em seus escritos: a Escola Sabatina é a melhor escola missionária que nós temos na igreja. O melhor centro de treinamento missionário está na Escola Sabatina. Mas nenhuma dessas coisas se faz hoje. Tudo se faz à parte. Então, qual é o maior problema? O maior problema é que nós queremos fazer de todo, pero longe, separado da escola sabatina. Ministério pessoal por este lado, Jones por este outro lado, evangelismo por outro lado, e a escola sabatina ficou sozinha. Vou falar um pouco da prática. Na igreja local, o senhor tem visitado igrejas e frequentou, liderou, pastoreou igrejas. A gente tem um fenômeno hoje da programação. Nós temos uma geração de igreja viciada em programação. Exato. Então ali a gente tem música especial, apresenta um evento, sorteia um negócio, faz uma campanha de oração, tudo muito bom. Mas na hora aí tem a chamada, uma longa chamada que a gente fica ali relatando, se quantos relataram. A gente sabe, isso é uma realidade. Então, quando chega na hora de ser algo interessante, missionário, proveitoso, que traga conteúdo, tem que haver ali o que seria um treinamento para os líderes, uma reviravolta de paradigma em relação ao programa da Escola Sabatina. O que é relevante? Não é a palavra? Não é o estudo? Estudo é a palavra de Deus. Então, o que o senhor vê aí para esse desafio nas igrejas locais? Mas eu gosto da sinceridade de vocês, da pergunta e planejamento do problema. Esse é o espaço que a gente quer perguntar o que nunca podemos perguntar. Mas pode ser, e vou tentar responder com a maior sinceridade possível. A Escola Sabatina, é verdade, ficou sozinha, como já mencionei. Todos os outros departamentos tentam fazer coisas completamente separadas. E a Escola Sabatina só ficou como para ensinar ou estudar a Palavra de Deus. E os outros objetivos ficaram de lado. Mas a Escola Sabatina não somente tem que preocupar-se por a programação, por alguns detalhes, números ou partes especiais, músicas especiais, poemas, e gente que pode participar aí da Escola Sabatina. Escola Sabatina não tem que ver muito com isso. Escola Sabatina tem que ver muito com o trabalho que fazem as classes ou as unidades da ação. O foco está nessas unidades. O foco está em classe. Então, nós temos a seguinte realidade hoje na maioria das igrejas. Que as diretivas da Escola Sabatina têm 90 minutos, normalmente são 90 minutos para todo o programa da Escola Sabatina. Quantos desses minutos eles usam para o trabalho da classe? 35 minutos. E isso está escrito num papel, num documento que se chama de auxiliar do diretor da Escola Sabatina. 35 minutos. E o principal objetivo é o trabalho de classe. Como vamos a usar 60 minutos para programação e só 30 ou 35 minutos para o estudo da lição e confraternização e trabalho missioneiro. Não pode seguir assim. Ou seja, o paradigma está equivocado. Está completamente equivocado. E o que fazer de maneira concreta para mudar isso? Treinamento, instrução? Treinamento, instrução. Nós estamos preparando os materiais, os auxiliares do diretor da Escola Sabatina a partir de 2011 vão a vir com todas essas mudanças, esses cambios na programação. Nós queremos mais programação, nós queremos mais trabalho na classe da Escola Sabatina. Programações diversificadas, porque também nós temos hoje uma alternância muito simples entre lição geral e lição nas classes. Uhum. Essa lição geral aí... Vamos pensar um pouquinho nessas duas. Ela cumpre esse papel, a lição geral. É um fenômeno em igrejas grandes, às vezes não tem espaço, não tem salas. Alguém mais habilitado, preparado, passa uma lição geral, as pessoas opinam, mas não cumpre o propósito relacional, não cumpre o propósito missional também. O que seria? Exatamente. Mire, o propósito da Escola Sabatina não é só estudar a Palavra de Deus. É um dos objetivos e o mais importante. Aí tem um outro que é a promoção e o compromisso dos membros da igreja para a obra missionária. E também tem outro objetivo da confraternização. Então, como você falou, num grupo maior, é muito difícil fazer isso. E também um grupo maior, mientras mais alunos o professor tem na classe, fica mais difícil também. Mais ensinar. Impessoal, né? Muito mais impessoal. A ideia seria diminuir os grupos. Mas agora temos também um outro problema. Que o problema é que as igrejas que não têm a infraestrutura, salas, como para ter aí as classes da Escola Sabatina, todos têm que ficar dentro do templo. Então aí fica um barulho terrível. Então muitas pessoas não gostam deste barulho. E algumas consideram que é antipedagógico ficar aí com esse barulho, tratando de... Tem gente que fala que não vai porque não consegue prestar atenção, por exemplo. Exato. Então nós estamos recomendando que as igrejas que têm a estrutura, que têm salas, ou que têm alguma maneira de fazer as classes fora da igreja, eles façam. Mas se não têm a condição para fazer isso, então eles podem fazer classes mais pequenas. 6 a 8 alunos, para que o professor não tenha que falar forte, não tenha que gritar, não tenha que ficar em pé, senão que quedem muito pertinhos de um do outro. E o professor não tem que fazer muito barulho. E criar esse elemento também de pessoalidade. Exatamente. Legal. Exato. Pastor, a gente está aqui no Twitter, usando essa mídia também junto com o podcast. Então, enquanto a gente está gravando, eu joguei umas perguntas e o pessoal reagiu. Uhum. Então, tem algumas coisas boas, algumas coisas assim, perigosas. Eu vou ler algumas coisas, nós vamos comentando aqui. Vamos aproveitar para o nosso papo. Aqui começou com uma moça chamada Luíse. Ela disse o seguinte: eu gosto da minha classe de escola sabatina, pois foi criado um ambiente gostoso de compartilhamento, intimidade e estudo. E nós não ficamos restritos ao momento da escola sabatina, porque são organizados passeios e ações, e isso é muito bom. Aí acho que ela chegou no propósito que o senhor está tentando resgatar. Ellen G. White disse no livro Conselho sobre a obra da escola sabatina, que a escola sabatina tem que promover o estrechamento de laços de amor cristão entre os membros da igreja. Tem que haver mais sociabilização, tem que haver mais harmonia, mais unidade entre seus membros. E o que é que a escola sabatina pode fazer para cumprir este propósito? Reuniões sociais. Nós estamos propondo que, além das reuniões das classes no sábado da manhã, eles organizem programas sociais fora da igreja. Nossa proposta é ter uma reunião social, uma saída à praia, um piquenique ou alguma outra atividade social ou esportes, uma vez pelo trimestre, com toda a igreja, com todos os membros da escola sabatina. Também estamos propondo que uma vez por mês as diretivas da escola sabatina se reúnam para evaluar como está indo o trabalho das classes. E também estamos propondo que cada classe de escola sabatina, eles se reúnam pelo menos uma vez por semana, uma noite, um dia na noite, fora do sábado, para que eles confraternizem. Sim, os grupos pequenos que hoje temos, eles são classes de escola sabatina, mas este já está feito. Não tem que fazer nenhuma coisa a mais, porque eles já fazem isto. Então aqui vem outra questão. Nós podemos fazer uma parceria excelente entre os grupos pequenos que já temos com as classes de escola sabatina. Porque eles já estão organizados por afinidade. Exatamente, também. Estão organizados por afinidade. Mesmo sempre. Que fora também por setor, por território, eles devem ter a oportunidade de converger na escola sabatina como classes. Como classes de escola sabatina. E o interessante é assim, que o potencial que nós temos de usar esse tipo de ação concreta para missão também. Porque na hora de você juntar sua classe para ir para um piquenique, você também pode mesclar isso com atitudes em termos de missão. Convidar pessoas que não iriam na igreja, por exemplo. Exato. E vai estar no seu grupo de amigos. O maior relacionamento que a igreja tem agora é só a nível litúrgico. Não mais, as pessoas se reúnem na igreja só para adorar, cantar. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Exagera irreverência também, porque aí você não está ali, você está conversando na hora do culto. Exato, mas nós somos seres sociais. Deus nos fez assim, seres sociais. Então necessitamos relacionamento entre nós. E a escola sabatina tem que criar instâncias para que os membros se relacionem entre eles. E quando a Luísa, por exemplo, diz que a classe dela tem um ambiente de intimidade, nós percebemos que está funcionando. Exatamente. Que pode funcionar. Agora sim, ela tocou num ponto, e são as pilares, né? Esse comentário aqui veio bem a calhar. Ela falou de intimidade, compartilhamento e falou de estudo. E tem aqui um tweet do Wendell, que ele é editor da Conexão JA, da Casa Publicadora. Ele perguntou assim, em relação ao conteúdo: há anos temos um formato de lição de escola sabatina que contempla perguntas e respostas, certo? Haveria um modelo mais contemporâneo? Será que, de repente, algo que se conectasse um pouco mais com a realidade hoje, essa coisa do diálogo? Eu não sei o que você pensa sobre o conteúdo. A gente sabe que não é fácil tratar com isso aqui, mas o que, que a gente poderia fazer? Mas nós estamos somos as vozes. Tenho visto já dois tipos de classes, onde são grandes. Por exemplo, lá na Igreja Central do Brasil, lá temos uma classe que tem perto de 100 membros. É uma igreja, mas uma classe da Escola Sabatina. Enorme. Só. E o que quem dirige, quem ensina é um professor que é um advogado. E quando a diretiva da escola sabatina quer reduzir a essa classe, porque é muito maior, grande, então os membros não querem. Saem, mas depois voltam, porque gostam do professor. Isso que significa? Que o professor é a chave do êxito da classe da escola sabatina, mesmo que for grande ou pequena. Ele tem o poder de moldar o conteúdo para que ele não seja simplesmente uma leitura do que foi feito e também gerar essas questões. Mas também conheço, tenho visto algumas classes como a da Mike que escreveu, que eles são um grupo pequeno que estuda na classe da escola sabatina, mas estão muito unidos, o relacionamento, a intimidade que eles têm, é a intimidade que nós queremos para todos os membros da igreja. E fica mais fácil lograr esse objetivo quando o grupo é mais pequeno, a classe é mais pequena. Então, o que eu quero concluir neste ponto é o seguinte, que o professor da Escola Sabatina é a chave de êxito da classe. E nós vamos a priorizar não a quantidade de classes da Escola Sabatina, sino a qualidade de professores da Escola Sabatina. Muito bom. Por exemplo, se eu tenho uma igreja de 200 membros e tenho 20 professores preparados e dispostos para ensinar, então vou ter 20 classes de 10 membros. Mas isso é o ideal. Pero nessa mesma igreja, eu tenho só 10 membros, 10 professores da Escola Sabatina que estão dispostos a aprender e a trabalhar aí. Então eu vou a priorizar só o maestro que tenho, não o número de classes. Então vou ter 10 classes de 20 membros cada um. E o que estou querendo dizer é que a qualidade do professor, a preparação, o treinamento do professor é vital para a subsistência da Escola Sabatina. E é plano da divisão investir nisso. E os próximos 5 anos, não um ano, sino os 5 anos próximos, nós vamos a investir, vamos a trabalhar muito no treinamento dos professores da Escola Sabatina. E aí a gente pode esperar mudanças nesses 5 anos. Esperamos que sim. Vou ler mais algumas coisas que hoje o assunto aqui, o pessoal, eu não sabia que ia dar tanto ibope Escola Sabatina, mas o pessoal gosta de opinar. Então tem elogios, tem protestos, vou ler alguns aqui. Então o Thiago Arraes, que é um amigo meu que está estudando lá nos Estados Unidos, falou o seguinte: enquanto a Escola Sabatina for baseada na papinha do eu acho, ao invés do alimento da palavra, não há solução, será sempre Sabatina e não escola. Ele quis dizer aqui da profundidade do conteúdo. E é o que a gente está falando um pouco, exatamente. Essa coisa de sociabilizar. É, eu acho isso, eu acho aquilo, e não chega em lugar nenhum. O professor também fica achando, e a gente vai embora e fala, poxa, eu não aprendi. Eu concordo com essa opinião. Né? Nós somos Escola Sabatina, mas até hoje parecemos mais Sabatina que escola. Ah, entendi. Então agora nós temos que priorizar a escola, a aprendizagem. Legal. Mas interessante que isso também parte da responsabilidade do membro da Escola Sabatina de tornar essa escola relevante nesse sentido, uhum. Com conteúdo bíblico, né? É, aqui interessante, o pessoal tá online aqui. O Fábio, ele é o apresentador daquele programa Código Aberto, que é um programa que fala da Escola Sabatina, que faz comentários. E ele comentou assim: Felipe, a Escola Sabatina não pode ser o primeiro culto, né, onde só um fala. Temos que dinamizar as classes com algo revolucionário. Então, tá dentro do que o senhor falou. Agora um elogio. Ela é membro da Igreja Central de Brasília, que o senhor citou agora. Chama Rebeca Souza. Ela disse assim: primeiro um elogio. A lição desse terceiro trimestre tem uma abordagem inovadora. Realmente saímos do lugar comum. Exatamente. Legal. Agora, segundo, uma pergunta, para ser bem direto. A Escola Sabatina é um local de fortalecimento do grupo ou de evangelismo? Também de evangelismo, mas não é só evangelismo. Nós falamos de 4 objetivos. Agora, eu entendo a confusão que existe em alguns de nossos membros, porque nós estamos tentando fazer a mesma coisa fora da Escola Sabatina. As pessoas pensam que a Escola Sabatina é só para ensinar, falar, conversar, falar. Sabatinizar. Mas não é isso. A Escola Sabatina é a maior escola de treinamento missionário que a igreja tem. Aí tem que fazer-se tudo. Evangelismo, estudo, fortalecimento do grupo, confraternização, tudo, apoio às missões mundiais, um conhecimento mais amplo do que a Igreja Mundial está fazendo. O que não pode é ficar no eu acho e a gente sair de lá achando que aquilo não tem sentido para a igreja. Exato. Aí por isso que eu pulo, eu vou direto para o culto. Exatamente. Entendi. Pastor, a Escola Sabatina é um ponto sensível da igreja. Nós vemos que existe uma preocupação, inquietações, pessoas que estão preocupadas porque o pessoal não vai, porque talvez o formato da lição é assim, o assado. Nós podemos apontar para várias direções, mas no fundo existe um problema. Se nós tivéssemos que resumir os temas a serem tratados, que eu acredito que estão sendo todos proveitosos. Romanos, agora nós temos um novo trimestre excelente. O problema não são os temas. Talvez seriam os professores, é possível, mas nós vemos, temos bons temas, bons professores, as pessoas não vão. Qual seria talvez o ponto-chave? Se é que existe simplesmente um conjunto de coisas que estão contribuindo para que a Escola Sabatina tenha murchado. Eu tive uma conversação com um bom irmão chamado Tadeu, também da Igreja Central do Brasil. Ele é sociólogo. E nossa conversação, que tinha como propósito fazer uma pesquisa na igreja para saber os motivos, as razões pelas quais os membros não vão à escola sabatina. E como ele é sociólogo e autoridade, mas eu fiquei preocupado por uma coisa que ele me disse: pastor, os membros, já não, muitos deles não vão à igreja, não vão a ir por nenhuma outra razão. Eles não vão porque já não querem ir à igreja, não tem a motivação. Então eles só vão para a hora do sermão, porque agora eles não querem participar de nenhuma coisa, eles não querem sociabilizar com ninguém. Mas, pastor, aí seria porque a religião hoje não está sendo relevante para as pessoas? Exatamente, e isso é consequência do individualismo que hoje temos no mundo. As pessoas não querem relacionar-se com outras pessoas. É dizer, eu tenho tantos problemas que para que vou ter que preocupar com os problemas de outras pessoas? O individualismo está afetando muito a nossa igreja e é provável que isso também tenha que ver com um número alto de faltosos na escola sabatina. E é interessante que a escola sabatina já provê em si mesma o remédio para esse tipo de situação, que é o estudo da Bíblia, que vai reavivar o senso de missão, o senso da necessidade do amor uns para com os outros. Ou seja, estão fugindo exatamente da cura da doença deles. Exato, mas você pode escutar agora, é muito comum escutar agora, hoje, que irmãos que falam assim: eu não vou ir à igreja hoje porque não me sinto bem. Ou seja, o membro da igreja tem que sentir bem para ir à igreja. Oh, irmãos, nós temos que fazer um esforço. A luta é, como diz Pablo, não é contra qualquer ser humano, sangue ou carne. É contra o principal das tinieblas. Então, aun quando eu não tenha ganas de ir à igreja, eu tenho que fazer o esforço a ir para lá. Meus filhos vão perder se eu não levo para a igreja. Eles são alimentados na escola sabatina. Nós temos que dar o exemplo para nossos filhos, para os jovens da igreja. A escola sabatina é o primeiro contato de todas as crianças e adolescentes com o conteúdo bíblico. O contato você aprende tudo lá. Exatamente. Tudo, o primeiro contato que fazem as crianças com a igreja é através da escola sabatina. Então não podemos permitir que a escola sabatina morra. Pastor, eu vou ler alguns bem rápido agora, a gente está aqui tentando já ir para um final. Alguns comentários para você ter esse retorno também, né, da nossa igreja, de jovens que estão aqui antenados aqui. Então, assim, ó, a lição da escola sabatina, disse o Danilo Chaves, precisa estar mais conectada ao nosso cotidiano, influenciando não só a ortodoxia, mas também a ortoprática, mas sem clichês. Né? Então você vê aqui o conteúdo. Outro falou assim: quando chega por volta do 10º estudo, esse é o Alex Luns, quando chega por volta do 10º estudo da lição do trimestre, as perguntas vão ficando repetitivas. Isso torna o tema menos empolgante. Certo. E ele também disse assim: a necessidade da igreja não é a escola sabatina, mas é a espiritualidade. Esse é o problema da espiritualidade, esse Alex disse. E a Poliana Sampaio, que é de Brasília também. O pessoal de Brasília está participando bastante. Está nem empolgado com a escola sabatina. Que bom. E a Poliana disse o seguinte: o tema da lição influencia muito na participação dos alunos. E eu vi que deveria ter mais tempo para a classe e menos blá blá blá antes. Estamos pensando igual. Exatamente. A igreja está querendo igual. E está alinhada com o teu propósito, com o propósito de Deus para a própria igreja, né? Eu quero felicitar, como se diz em português, parabenizar a vocês por a oportunidade que estão oferecendo aos membros da igreja para que eles possam manifestar suas opiniões, suas intenções. E vejo que tem muitos membros da igreja que têm sinceridade no coração de fazer um cambio na escola sabatina. Eu digo para eles: façam o maior esforço. Os cambios na igreja não vão vir por decreto. Não esperem que a divisão sul-americana faça um decreto que diga: de aqui em adiante a escola sabatina é o programa maior, mais principal. Mas tem que ser aqui no coração. Então, um membro, como diz Ellen G. White, um membro que tem a verdade tem que fazer todo o possível para torná-la próspera, referindo-se à escola sabatina. Pastor, a gente vai caminhar para o final, então eu quero, assim, três coisas. Primeiro, a indicação de um livro interessante. Você já falou, mas de repente reafirma a leitura desse livro para qualquer membro de igreja, que vai trazer uma compreensão melhor. Segundo, falar um pouquinho dos seus planos, bem rapidinho, por esses 5 anos, de onde vai recair essa ênfase. Você já falou durante a conversa, mas de repente pontuar quais são os seus sonhos aí para esse ministério que Deus tem colocado em você para esses 5 anos. E aí uma palavra final para deixar para os nossos ouvintes aí, que a gente não sabe onde vai chegar, mas creio que as mudanças começam no diálogo. O livro que nós queremos recomendar, obviamente, es Conselho sobre a obra da Escola Sabatina. Eu sei que é o livro que menos vende a CPV. Eu falei ontem, estive com eles. Vamos mudar esse quadro. Eu fui para negociar com eles a edição de um livro que fique mais econômico e que as pessoas possam comprar assim, e regalar também. Conselho sobre Escola Sabatina. São 6 capítulos, 151 páginas. Comprem, leiam em 1h40, 2 horas. Comprem, você que está ouvindo, compre e transforme a sua mente em relação à Escola Sabatina. Esse livro cambiou minha mente em relação com a Escola Sabatina. Amém. Legal. Planos para o futuro. Só quero resumir tudo o que disse em uma coisa. Ótimo. Uma coisa. Nós queremos voltar à Escola Sabatina para o que foi no passado. Uma verdadeira agência ganhadora de almas e a maior escola de treinamento na palavra de Deus na igreja no mundo. Amém. Amém. Amém. Isso nós queremos. E a mudança começa agora com quem está ouvindo, né, pastor? Exatamente. Tá bom, vamos orar por isso. Tá bom, um abraço. Obrigado, pastor. Ok. Foi um prazer estar com vocês.